som é cabuloso. Moletom, o Zé Ruela caixando, compra que não paga, amanhece numa caixa dentro de uma vala. Madrugada G.O., problema de montão, notícia em jornal, mais um corpo no chão. É assim no dia a dia das perifes em Goiás. Não pensa que Brasília é RJSP, tromba com nós. Primeiro ranking violência por aqui, quem sabe é nós. Gueto, gueto, gueto, gueto, gueto. O som é cabuloso, tá aqui pra filmar. Nós aqui na cena, tamo aqui pra mostrar. Sou moleque que manda ideia na humilde e pá. Aqui não tem herdeiro, só no corre do dinheiro e se pá. É papai, a cena aqui é louca. Queria só as pipa, não as vida louca. Só tenia de alumínio, não campo de extermínio. Playstation 2, deixa as treta pra depois. Infelizmente, mano, assim prossegue o gueto. Treta toda hora, vários desacertos. Irmandade total, o que eu espero no final. Liga nós, vagabundo, nós ideia de mil graus. Gueto, gueto, gueto, gueto. Chega aí malandragem, pianinho me fala. Quer bancar o terror, quer um três janela de bala. Aqui não dura, aqui não sobrevive. Malandro Coca-Cola, que não tem revide. Os ponta firme chega, os guerreiro cola. Sempre pelo certo ou então rebola. Sem pagar simpatia, os louco aqui não tem estia. Sou mais um da maloca, sou periferia.